E aí, novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar. E aí, novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar. Vou levar, ei, pra última ilha a gente vai parar. Vou pegar uma lancha na última ilha a gente vai parar. Metedeira no mar, metedeira no mar, metedeira no mar, metedeira no mar, do som tu desce que quer separar. Metedeira no mar, metedeira no mar, metedeira no mar, do som tu desce que quer separar. Metedeira. Tu sobe tu desce que quer separar. Viajou. E aí, novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar. E aí, novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar. Vou pegar uma lancha na última ilha, a gente vai parar. Vou pegar uma lancha na última ilha, a gente vai parar. Metedeira no mar, metedeira no mar, metedeira no mar. Ilha de Mar Grande, Punta de Areia. Metedeira no mar, metedeira no mar, metedeira no mar. Tu sobe, tu desce, que quer separar. Metedeira no mar, eu tô tipo Neymar. Chega, cabeleireiro, o melhor. Sabe por onde que eu vou te levar, Tchuca? Naquela última ilha lá, na última ilha, onde a gente pode ficar nu, todo mundo nu lá, né? A gente só vai só de lancha, as coisas. Ah, quem tá ligado, tá ligado. Tá ligado? Quando chega lá, vai ser daquele jeito. Metedeira no mar, metedeira no mar, metedeira no mar, metedeira no mar, que sobe e tu desce que quer sem parar. Metedeira no mar. Hoje eu tô em Jauá, filha da puta. Metedeira no mar. Eu tô em Jauá. Tem Music Brasil. Tá ligado, tá ligado. Então você vem pra Jauá, pô. Vem pra Jauá, que é daquele jeito, pai, principal as coisas. Ah, a gente vai pro mar também, ó, pai, principal. Depois que chega lá, metedeira no mar. Metedeira no mar. Metedeira no mar. Metedeira no mar. Tu sobe, tu desce, fica sem parar. Verão insano. Tu sobe, tu desce, fica sem parar. Metedeira no mar. Tu sobe, tu desce, fica. André Cebis, o mural de Ibi Coala. Metedeira gostosa essa, né?